Israel partiu com fé no coração. Em Berseba fez sua oração. Sacrifícios ao Deus de seu pai, em visões a voz ecoou: eis-me aqui, vai, eu sou o Deus que te guiará. Não temas em Egito uma nação, eu farei brotar. Ó Senhor, contigo eu vou, na jornada o amor me mostrou. Tu és a luz, meu grande guia, em cada passo a tua alegria. Levantou, Jacó, sua família tomou. Nos carros de Faraó a esperança chegou. Os filhos e filhas todos a caminhar, com gado e bens prontos a se entregar. Rubem, Simeão e Judá, cada nome uma história que não se apagará. Ó Senhor, contigo eu vou, na jornada o amor me mostrou. Tu és a luz, meu grande guia, em cada passo a tua alegria. Encontro tão esperado, José abraça seu pai emocionado. As lágrimas caem, a vida renasceu. Agora eu posso partir, pois te encontrei, Deus. E Faraó, em sua sabedoria, recebe os pastores com honra e alegria. Ó Senhor, contigo eu vou, na jornada o amor me mostrou. Tu és a luz, meu grande guia, em cada passo a tua alegria. Com cada geração, teus planos celebramos. Ó Senhor, nosso Deus, sempre fiel, na história de amor encontramos o céu.